Boa noite, librenses, libristas, libretes. Estamos aqui em mais uma sexta-feira, sei lá qual o número de dias dessa quarentena insana, dessa situação muito louca que estamos todos vivendo, com a recente demissão do ministro Múmia. O negócio tá ficando muito louco. E hoje é já exatamente disso que nós vamos falar. Então, fique ligado que você está no Libre. E o assunto hoje, como não poderia deixar de ser, é pandemia. Pandemia e não monogamia. Esse tema, a princípio, parece uma coisa um tanto esquisita. Teve gente até zoando no Twitter, aparentemente, quando eu anunciei esse programa da primeira vez. Na verdade, essa é a segunda tentativa de fazê-lo. Ele deveria ser na semana passada. E eu fui chamada para substituir a Amanda Palha na mesa sobre feminismo marxista nas comemorações do aniversário do Marx no canal da Boitempo. E foi bem na mesma hora, então eu tive que meio que sair correndo e cancelar o programa de última hora. Porém, estamos aqui hoje justamente para falar sobre esse tema tão premente, tão corrente, tão importante, não é mesmo? Algo que está muito concreto na vida das pessoas e que apresenta, sim, um monte de contornos bastante específicos, não é mesmo? Bom, tem mil questões que estão aparecendo para quem vive na monogamia por causa da quarentena. Eu listei algumas aqui, não é? Por exemplo, pode furar a quarentena para ver namorado que não mora junto? Então, você não pode. Você só pode ver quem mora junto. Então, é a mesma coisa que tá numa relação monogâmica? Será que quem transa com mais gente vai estar mais exposto à Covid mesmo depois que encontrem um tratamento? No grupo do Libre, no grupo de ouvintes no Telegram, rolou até um print de uma notícia sobre a Holanda dizendo que o governo disse que as pessoas tinham que escolher apenas um parceiro sexual, né? Isso, assim, não sendo quem mora com você. Você teria que escolher apenas uma pessoa para transar que não mora com você para promover esse encontro, o que é uma grandíssima bobagem, e a gente vai chegar lá em por que que isso é uma grandíssima bobagem. Será que poderemos voltar a ver presencialmente todos que amamos algum dia? Acho que essa é uma agonia bastante concreta para todo mundo, inclusive quando a gente não está falando de não monogamia, quando a gente está falando de amizades, afetos, família, enfim, né? Pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente quer conviver. Que impacto a convivência diária intensa da quarentena tem tido sobre casais e redes de afeto que moram juntos? Quer dizer, como é que está sendo isso para as pessoas? Como é que está sendo isso para vocês? Né? O que que a gente faz com essas inquietações todas? Onde é que a gente enfia essas inquietações todas? Então, o nosso programa de hoje é sobre isso. A ideia é compartilhar um pouco das histórias, das vivências das pessoas que vivem em relações não monogâmicas, que estão passando, bom, como todo mundo, por esse momento de pandemia, de quarentena. E a gente ainda vai entrar também em pensar que, bom, tem pessoas que vivem na monogamia que não estão podendo fazer quarentena, né? Pessoas que têm profissões que são consideradas trabalho essencial, pessoas cujo chefe não liberou, e por aí vamos, né? E, bom, isso diz sim respeito, talvez não à não monogamia, mas diz respeito sim a essa comunidade, de certa forma, a comunidade não monogâmica. Então, é importante sim a gente pensar nisso também. Né? E outras questões muito urgentes relacionadas à grana. Quer dizer, a gente podemos até no futuro fazer um programa específico sobre essa questão da grana, né? Que é muito concreta para muita gente que vive na monogamia. Como compartilhar as contas, como organizar quem paga o quê, como organizar Será que é mais caro, todo mundo mora junto? Será que é mais barato? Como ver tudo isso? Mas, no contexto da pandemia, existe uma questão que é: a pandemia, ela acirrou uma crise. A pandemia acirrou uma crise econômica que já estava vindo antes, que, enfim, faz parte de um contexto de tentativa de recuperação da grande crise desde 2008. 2008, não 18, 2008. Isso foi totalmente intensificado no contexto da pandemia, não é? Então, o negócio fica realmente muito louco, porque as pessoas estão sem trabalho, sem estabilidade de trabalho, sem nenhuma noção de como elas vão comer no outro dia. Então, isso é muito foda, né? Então, eu acho que diante disso é que pode até parecer para as pessoas que pensar sobre as relações não monogâmicas nesse contexto seja uma bobagem, né? Do tipo, como que você vai pensar sobre relações não monogâmicas se você não consegue ter o que comer e não dá para ver as pessoas e tal? Mas isso também é pensar sobre relações não monogâmicas, não é mesmo? Porque quando a gente pensa nos efeitos práticos que essa suspensão do cotidiano tem na vida das pessoas, a gente entende que as relações também foram suspensas de certa forma. Ou seja, existia todo um leque de desejos, existia toda uma gama de planos, de ideias, de vontades, de desejos, etc., que estavam sendo gestados, sendo elaborados, sendo sonhados coletivamente pelas pessoas, inclusive por grupos de pessoas que se relacionam entre si, né? Ou, enfim, relações também que não são o grupo todo entre o próprio grupo, mas, enfim, relações abertas, relações, etc. E que tudo foi suspenso. Tudo foi suspenso, né? Então, eu acho que é muito importante. Outra coisa, alguém me perguntou hoje também se entrava nesse debate as pessoas que vivem relações não monogâmicas, mas no momento não estão vivendo nenhuma. Eu acho que entra sim, é claro, porque a possibilidade também de conhecer gente, viver novas relações, tá também suspensa, de certa forma. Então, é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar. Sobre esse assunto todo, né? Que nós vamos falar nesse programa. Eu vou fazer o seguinte, que é algo que eu faço em vários programas, que é: eu vou colocar uma musiquinha inicial para vocês aqui e eu vou aproveitar o tempo dessa música para receber, desculpa, gente, para receber as mensagens de vocês, tá? Vocês podem mandar mensagem pelo meu Twitter, @MariliaMoscou. Vocês podem mandar mensagem no chat da Rádio Sens, senscast.org, descendo a página, logo embaixo da TV Sens, vocês encontram o chat. Essas perguntas do chat, elas podem ser anônimas, então se quiser contar uma coisa meio genérica e tudo mais, pode contar por lá, né? E pelo nosso grupo do Telegram, nós temos um grupo do Telegram, que é t.me/librigrupo, e nesse grupo você pode mandar tanto texto quanto áudio e, enfim, etc. E aí é bacana porque eu consigo colocar o áudio dos ouvintes também. Quem sabe um dia a gente não consegue um esqueminha do tipo um número para ligar e tal. Ia ser bem bacana, né? Do tipo rádio mesmo, como se fazia antigamente na rádio, com o telefone que as pessoas ligam. Ia ser bem legal. Então eu vou colocar essa música e eu gostaria de que vocês tentassem me responder a seguinte pergunta nas intervenções de vocês: como está sendo viver a não monogamia para vocês nesse contexto de quarentena e pandemia? Quais são as inquietações? Quais são as irritações? Quais são as frustrações? Quais são as dúvidas? Quais são as inquietações em relação ao futuro, ao presente? O que é que está acontecendo na vida de vocês em relação a esse tema? Eu gostaria muito que vocês participassem. Boa parte desse programa é a base, é justamente a conversa com os ouvintes. Então, por favor, compartilhem comigo. E enquanto vocês estão aí pensando, mandando, compartilhando, nós vamos aqui de Spleen. Spleen, que é uma banda russa e que tem essa versão muito bacana, que eu não me lembro se eu já toquei neste programa, mas certamente eu já toquei no Psicanálise de Conjuntura, que é o meu programa de segunda-feira, também às 9 horas aqui na SENS, junto com Pedro Ambra e Douglas Rodrigues Barros. É um programa bem legal. A gente já tocou lá essa música. É uma música do Spleen, que, na verdade, é uma base com uma declamação cantada, de certa forma, num poema do Mayakovsky, que é um dos meus poemas favoritos de amor, e que se chama Lilística. E eu vou fazer a relação disso com o tema do nosso programa logo após a música. Mandem as contribuições de vocês, arroba Marília Moscou no Twitter, t.me/LibreGrupo no Telegram, ou então no chat da SENS. Até já já. Воздух выл, комната глава в крученых овскомате. Вспомни за этим окном впервые руки твои исступленно гладил. Сегодня сидим, вот сердце в железе. Тени еще выгонишь, может быть, из рукав. В мутной передней долго не влезет. Сломанная дрожью рука в рукав. Выбегу тело в улицу, брошу я дикий, обезумлюсь отчаянием и сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая, давай простимся сейчас. Все равно любовь моя тяжкая гири ведь висит на тебе, куда не бежала б. Дай хоть в последнем крике выявить горечь обиженных жалоб. Свяжется в холодных водах, кроме любви твоей, мне нету моря, а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых. Захочет покоя уставший слон, царственно ляжет в обожаренном песке. Кроме любви твоей, мне нету солнца, а я и не знаю, где ты и с кем. Если б так поэта измучило, он любимую на деньги бы славу выменял. А мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени. И в пролет не брошусь и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжег. И суетных дней взметенный карнавал растреплет страницы моих книжек. Слов моих сухие листья ли заставят остановиться, жадно дыша. Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. E esse foi o Spleen. Se escreve S-P-L-E-A-N na transliteração. O Spleen é uma banda russa. Estava declamando um poema do Mayakovsky, mais ou menos cantado. Eu não tenho a menor ideia de como pronunciar em russo o nome da música. Mas eu estou montando, quer dizer, nós temos já uma prévia, né, de uma playlist no YouTube. E tem uma playlist também no Spotify do Libre, né? Eu tinha até começado a montar uma Mas a que eu comecei a montar, ela não tava assim tão completa. E aí o pessoal do grupo foi lá e começou a montar outra, que é muito bacana. Então procurem a playlist do LibreCast no Spotify e procurem também a playlist LibreCast no YouTube. Ela ainda está incompleta, mas eu tô começando ainda a colocar. Então, vamos um pouco para as questões que estão sendo trazidas, as primeiras questões que estão sendo trazidas pela galera que está ouvindo aqui. Nós temos uma contribuição aqui do grupo, uma pessoa chamada Souza, que eu não sei qual o pronome que ela prefere, disse o seguinte, que está sendo desafiador, né? Do dia para a noite, tinha alguns afetos, passei a ter nenhum KKK presente fisicamente. E é foda, né? Acho que essa ausência do físico, ela é uma ausência também da convivência, né? Porque uma coisa é a gente estar tá no nosso cotidiano e falar com as pessoas, e outra coisa é a gente conviver, fazer coisas juntos. E fazer coisas juntos em qualquer relacionamento e processo afetivo é muito importante, né? Então, é muito doido, porque você pode estar tá lá conversando com a pessoa, mas você não está fazendo algo junto com ela, né? Vocês não estão no mesmo lugar, compartilhando o espaço, fazendo a mesma coisa, vendo a mesma coisa. E isso tem um peso importante quando a gente estabelece relações de afeto. Então, realmente, isso faz muita, muita, muita diferença. E acho que muita gente que vive na monogamia tem também um prazer, uma. Não sei se é uma necessidade, talvez sim. Mas, de fato, tem um prazer, pelo menos, em variar esse contexto de compartilhamento do que se está fazendo junto com outras pessoas, né? Então, quer dizer, todo mundo tem isso, mas acho que as pessoas que vivem na monogamia têm isso e com uma coisa muito marcada, assim, quando a gente, por algum motivo, não voluntariamente, tem que ficar com um parceiro só. É uma mudança grande já na nossa cabeça, né? Mesmo sem pandemia, sem nada, porque quem vive na monogamia assim há um tempo e tem já isso como uma coisa integrada na própria vida, faz muita diferença você poder estar tá com pessoas diferentes, ouvir coisas diferentes, fazer coisas diferentes, porque às vezes tem aquele parceiro com quem você gosta muito de assistir uma certa série, e tem aquele parceiro com quem você gosta muito de ir no cinema, tem aquele parceiro com quem você gosta muito de praticar um certo esporte junto, ou ir num certo lugar, num certo tipo de evento. E aí, de repente, a única coisa que sobra para ser feita com todo mundo é conversar por mensagem só. A única coisa que você pode fazer com todo mundo. E, puta, isso é chato, né? Acho que isso faz uma diferença brutal, assim, né? Isso só pra gente ficar na primeira camada, assim, da questão, né? Na coisa mais imediata, mais evidente e mais comum também. Acho que todo mundo, mesmo quem tá vivendo outras coisas, outros problemas, outras inquietações, passa por essa também, de certa forma, né? Então, isso, meu, é difícil. E aí, Sidrin diz no nosso grupo também, sobrevivendo de mensagens, o que frustra muito. A gente esquece o quão importante é o tato em relações que não começaram virtualmente. Foda. É isso. Tem a ver com isso que eu estava falando, né? E Souza ainda complementou e disse: essa é uma dificuldade que eu tenho. Não esqueci a parte do tato. Dá algo parecido com abstinência alguns dias. Eu sinto a mesma coisa. Que tem uma coisa da vontade física, assim, né? Que é um pouco agoniante, de certa forma, né? Quer dizer, a gente quer tocar as pessoas, a gente quer estar perto, a gente quer sentir o cheiro, e o cheiro, gente, o cheiro das pessoas, cara, o cheiro. Até a voz, né? A voz por mensagem não é exatamente igual a voz quando a gente tá falando com as pessoas, né? O conjunto da voz com o olhar, o vídeo muitas vezes não colabora, e enfim, o negócio, essa parte é realmente complicada. E Cidrin tá falando no comentário dela Eu acho que o pronome é ela. Desculpa se eu errei, Cidrim. Eu tava falando no comentário que também, em especial das relações que não começaram virtualmente. Porque, claro, né, tem relacionamentos que eles começaram virtualmente, ou eles até já eram relacionamentos à distância, e daí eu vou falar particularmente desse caso daqui a pouquinho também. Mas tem os relacionamentos que era isso, relacionamentos justamente que se criaram dessa convivência cotidiana, dessa convivência física, corporal, e de repente isso tem que parar. Eu gostaria de saber se tem alguém que está escutando o programa que mudou de casa, ou o companheiro ou companheira, alguém mudou de casa durante a quarentena justamente para não ficar nessa distância. Alguém que falou: bom, já que a gente vai ficar quarentenado, então vamos ficar quarentenado junto, mesmo que não morasse junto antes. Tem alguém que está me ouvindo nesse momento, que viveu isso? Tem alguém que está me ouvindo nesse momento, que está vivendo isso, ou até que está considerando? Eu gostaria de ouvir essas pessoas também, porque isso é uma coisa que algumas pessoas fizeram, né? De pegar na quarentena e falar: não, então vamos ficar junto. E em alguns casos ser muito legal, e em outros casos ser horrível. Eu acho que tem até um caso aqui do grupo que foi falado na semana passada, e que é um caso bem emblemático, assim. Agora, eu não sei exatamente como encontrar a mensagem, mas a pessoa falava disso. A pessoa falava de, no contexto de, tipo, tá começando uma relação e de repente trazer essa relação para dentro de casa. Se essa pessoa estiver me ouvindo, por favor, conta de novo. Por favor, conta em áudio. Quem estiver no grupo ouvindo e quiser mandar áudio, manda em áudio. Áudio é maravilhoso, porque varia um pouco da minha voz, senão vocês ficam uma hora ouvindo só minha voz, vão ficar malucos, e eu também. Então, essa é sempre uma boa ideia. E, bom, isso é uma coisa, né? As relações que, enfim, né, começaram presenciais e de repente aparece isso, essa distância. Mas eu acho que é uma camada pior do que a distância. E aí é nesse ponto que a galera que vivia relações que já eram à distância antes, ou que se conheceram virtualmente, e a galera cujas relações, né, eram relações criadas no convívio físico, né, corporal, e se depararam com essa dificuldade, o que esses dois tipos de relação têm em comum nesse caso, penso eu, é que o problema não é só a distância. O problema é a falta de perspectiva. Uma das dificuldades, acho que o que angustia as pessoas, vejam aí se faz sentido o que eu estou falando para vocês, mas me parece que a grande fonte de angústia é a falta de perspectiva, é você não saber quando é que você vai poder cogitar, se organizar para ver a pessoa, né? Então, isso é uma coisa que mata um pouco, né? Quando a gente fala de luto, né? A gente fala um pouco de que quando uma pessoa morre, a gente tem que cancelar, tem que jogar no lixo qualquer plano que a gente tinha com essa pessoa, né? A gente queria fazer um monte de coisas, queria ver, queria estar junto, queria viajar, queria viver isso, viver aquilo, e de repente, puf, não tem mais, né? Então, acho que não é exatamente a mesma coisa, no caso o específico que a gente está falando aqui, mas parcialmente, talvez, porque existe uma camada disso tudo que é justamente isso, que é essa falta de perspectiva. É a gente não saber quando, não saber se, porque ao mesmo tempo, assim, você não sabe quando que vai dar para ver essa pessoa de novo. Mas ao mesmo tempo, a gente também está numa pandemia com uma doença altamente contagiosa, num contexto de zero políticas públicas para isso, num contexto de ciência sucateada, então para achar curas e tudo mais vai ser treta. E além disso, num contexto de isolamento internacional, né, político, econômico, então difícil também estabelecer acordos bilaterais que de fato possam ajudar o nosso país. Então, assim, a gente tá na mão. A gente tá na mão. E a gente estando na mão, é assustador pensar que a gente não sabe quando vai ver essas pessoas de novo, porque pode ser que elas morram antes. Eu espero não estar trazendo notícias muito duras para vocês que estão me ouvindo, mas isso é a realidade. Isso está por trás também da angústia que a gente está vivendo, né? E isso, para quem está falando de família, para quem está falando de amigo, e quando a gente está falando de relacionamentos, tem um peso particular, porque na nossa sociedade essas relações têm um peso particular, mesmo que a gente, a maioria das pessoas... a maioria das pessoas dá esse peso, né? Então, mesmo que a gente tente desconstruir isso, é um tipo particular de plano, de desejo, etc., que a gente tem com as pessoas, inclusive sexualmente, né? Eu não acho que, como eu falei em outro programa aqui, eu não acho que sexo é só sexo. Eu acho que falar, ah, não, mas é só sexo. Não, sexo nunca é só sexo. No, não no sentido do Freud, né? Eu nem sei se era do Freud essa frase, né? Ah, que tudo é sobre sexo, exceto sexo e tal. Não é disso que eu tô falando. Mas eu tô dizendo que sexo não é uma coisinha qualquer. Sexo tem uma centralidade muito grande em vários processos nossos, assim, né? Subjetivos e tal. Então, poxa, é muito importante, né, a gente olhar para esse lado e pensar também como é que tá o tesão, né, nesses dias na quarentena. E eu vou aproveitar e fazer o convite para quem estiver ouvindo para acompanhar às 10 horas a live que a Isadora, arroba e agora Isadora, no Instagram, vai fazer junto com a Thaís Goldkorn. As duas vão fazer uma live justamente sobre tesão e sexualidade na quarentena e brinquedos sexuais, brinquedos eróticos. Então, acabando esse programa, corram pra lá. Essa é a minha dica, essa é a minha sugestão para aproveitar essa noite com essas duas maravilhosas. Mas voltando, o tesão, ele importa, a sexualidade importa. Exercer e viver a sexualidade é parte de quem nós somos, é parte de como a gente se expressa no mundo, né? Ponto aqui é a escorpiana falando, né? Mas é isso mesmo. Acho que isso não é exclusivo dos escorpianos, embora possa ser mais intenso para quem nesse signo. E eu acho que a questão é que a sexualidade faz parte disso, né? Então, muitas pessoas que vivem relações não monogâmicas têm a expressão da própria sexualidade, ela se dá também na não monogamia, ela se dá também nessa variação, nessas experiências sexuais múltiplas com várias pessoas e tal. Então, para essas pessoas que, como eu, né, sentem também a vivência das relações não monogâmicas dessa forma, para essas pessoas é bastante difícil lidar com essa limitação tão grande, né? Aí, fazendo um paralelo de novo com o luto, eu acho que talvez isso esteja na minha cabeça aí esses dias, mas quando eu perdi a minha namorada, tive uma namorada que faleceu super precocemente, super nova, e, bom, ela morava com o companheiro dela, eu morava com o meu, a gente tava bem começando a namorar e tal, e ela faleceu de um jeito bem trágico. Podia ser pior, mas assim, de um jeito que faz a gente pensar muito sobre vida e morte, né? Porque ela foi dormir, tirar uma soneca e morreu. É uma coisa que acontece, embora a gente goste de esquecer ou não acreditar que isso seja possível. Quando ela faleceu, eu vivi uma das muitas coisas que eu vivi que foram difíceis, foi justamente essa interseção entre luto e não monogamia. Porque eu sentia que eu queria estar com outras pessoas, que não só o meu companheiro que morava comigo, mas eu não conseguia. Porque cada pessoa que eu ia estar que não era ele, eu pensava que também não era ela, porque na verdade eu queria estar com ela. E ela não existia mais, não dava. Então, foi uma parada meio tensa. Mas foi uma parada que, processando em análise, eu acabei aprendendo bastante sobre esse processo também. Sobre como como essa limitação, ela estava me mostrando também uma importância muito grande, né, da sexualidade como forma de expressão no mundo também, né, e como isso estava cortado, estava impedido, né? Então foi bastante difícil. E acho que talvez seja essa um pouco a sensação de muita gente que também não tem como encontrar espaço para a própria expressão da sexualidade nesse contexto de pandemia e de quarentena em especial. Então isso é bastante complicado, né? Então, voltando aqui para as contribuições do grupo, gente, gravem áudio, é tão gostoso ouvir vocês. Vocês estão mandando, o pessoal está mandando várias mensagens de texto, o que é muito legal, mas eu sinto falta de ouvir outras vozes que não só a minha. Então, eu fico um pouco cansada de ouvir só a minha voz ao longo do programa. Bom, vamos lá. A galera colocou algumas outras questões, né? Uma delas, o Eric, no grupo, coloca: também tem a questão de quem não está em relacionamento nenhum, que perdeu a possibilidade de sair e se relacionar amorosamente. É isso, faz parte também, é dessa limitação, né? A pessoa quer conhecer gente, tá com vontade, tá aberto para isso, etc. E não pode estar lá e também, né? Você entra nos aplicativos, eu não sei vocês, mas eu entrei no meu OkCupid esses tempos para dar uma bisoiada. E assim, o bagulho tá morto, morreu. Eu não sei como que essa gente vai fazer dinheiro, né? O Tinder, o OkCupid, etc. Eu não sei como que eles vão fazer dinheiro, se eles vão falir. Espero que o OkCupid não vá à falência, porque acho que é o melhor aplicativo pra galera não mono, assim, conhecer gente e tudo mais. E, cara, o negócio tá às moscas. Você entra nos aplicativos, é tipo assim, ninguém, porque também, né, você vai conversar, você já tá provavelmente, como muita gente, numa rotina cansativa, estressante, né? Ou então, tipo, meio down e tal. Aí você ainda vai entrar lá para conhecer uma pessoa sem saber se um dia, quando você vai poder combinar de encontrar a pessoa ou não e tal. É diferente, de um contexto sem quarentena, em que você conheceria uma pessoa e às vezes nem dá para você encontrar com ela, mas você pelo menos se dá uma permissão de sonhar. Mas quando tem a quarentena, isso é impossível. Então, você sabe que não dá para saber. Então, acaba ficando complicado, né? Isso sem contar a galera que não usa aplicativo, né? Então, isso é fogo. Isso é fogo. Priscila fala no nosso grupo aqui também: estou há 45 dias quarentenando com o afeto. É uma mistura de amor e aflição. É maravilhoso estar perto de quem se ama, mas ao mesmo tempo aterrorizante perder o controle do espaço que você quer compartilhar com o outro e o que não quer. Convívio sufoca, mesmo que involuntariamente. Acho que é uma perspectiva bem interessante, né? Essa coisa da galera mudar e quarentenar junto, né? Eu imagino que sim, porque uma coisa é quando você resolve voluntariamente morar com alguém e falar assim: não, vamos morar juntos, tudo a ver, tô afim, você também tá afim, a gente vai. E outra coisa é do tipo assim: ou a gente fica 24 horas por dia junto, ou a gente não fica junto sem perspectiva de ficar junto, sabe-se lá quando. Então, é um negócio autoritário, né? De certa forma, a pandemia, ela impõe uma necessidade de decisões um pouco drásticas que não são legais, né, em sua totalidade, que não são gostosas. Eu tenho certeza que deve estar gente se arrependendo, de ter quarentenado junto, assim como deve ter gente que está descobrindo que está sendo maravilhoso e talvez fique morando junto para sempre. Mas são coisas bastante drásticas que acontecem nesse contexto. Então isso é uma parada, que vale a pena, né? A gente pensar. Tem uma outra pessoa aqui, Cedrin, está dizendo de novo: meus namorados começaram a morar juntos por conta da quarentena e eu tô fora. Nenhuma de nós está lidando bem com isso, mas eu estou feliz e com inveja deles terem conseguido. Nós três somos dependentes ainda e a casa deles não me cabia, porque mesmo sendo um homem cis e uma pessoa a gênero, eles são passáveis como um casal normativo, já que ele não é assumido para a família. Deixa eu ver se eu entendi bem. As pessoas, no caso que você está dizendo, é esse casal, essas duas pessoas com quem você se relaciona, né? Essas duas pessoas, elas estão na casa da família de uma delas. É isso, Cidrin? Eu entendi direito? Se eu tiver entendido direito, caramba, que coisa mais doida. E aí a gente vê uma imposição autoritária dupla, né? Tripla. Né? Uma que é uma questão ligada à classe, porque ser independente financeiramente e sair da casa da família não é uma questão simples, né? Para a maioria das pessoas. Uma segunda imposição aí, que é o fato de ter que agir nos conformes dessa instituição familiar tradicional, porque não se pode estar com três pessoas se relacionarem entre si e tudo mais, ou mais do que duas, né, no caso. E, por fim, a questão ainda da quarentena impondo essa espécie de escolha de Sofia, né? Ou você, ou o outro, a outra, enfim, isso é uma coisa bastante complicada, né? Eu, pessoalmente, vivi recentemente também uma situação que tinha a ver com isso, de pessoa com quem eu estava me relacionando e que estava num momento muito particular da sua relação com uma outra pessoa, e chegar no momento em que, assim, cara, meio que não dá mais, porque essa relação aqui não tem como resolver durante a quarentena os próprios problemas dela que ela está vivendo. Então não dá pra fazer nada. E pra ficar tudo bem de estar comigo, a pessoa precisava meio que resolver esses problemas e ter um espaço pra respirar e pensar. E tá, enfim, com ela mesma e tudo mais. Então também é uma coisa muito complicada, porque esse cotidiano, de fato, coloca essas imposições, né? É por causa dessa suspensão, você tá tudo suspenso. Se você tem um problema com relacionamento com alguém, o que, que você vai fazer? Você vai procurar casa, mudar de casa, achar com quem morar, mas aí você tá vindo da rua, as pessoas já estão morando juntas, ou então você vai pegar uma outra pessoa e você... Tudo isso mexe com a nossa cabeça de uma maneira diferente nesse contexto, né? Então é bem complicado, é bastante complexo, né? A Cris tinha falado no grupo lá em cima, puxa, eu acabei respondendo sem querer, de que a dificuldade era conhecer pessoas novas. Tava entrando num momento de abertura emocional para conhecer pessoas e logo entramos em isolamento social. E agora é esperar acabar essa fase. E é foda, Cris, eu queria dizer que eu te entendo muito também, porque o isolamento social, a quarentena, começou logo quando eu desmamei a minha filha. Eu fui fazer uma viagem a trabalho, fiquei 10 dias fora, ela desmamou, já, isso é um processo que a gente já estava construindo de antes. Inclusive, devo contar um pouco mais sobre esse processo de desmame, como foi para mim numa live com a Kelly Carvalho, em breve. Aí anuncio, conto melhor para vocês. E ela meio que concluiu esse processo de desmamar nessa viagem. Eu cheguei de volta ao Brasil dessa viagem no dia 14 de março. Que foi bem quando começou a quarentena aqui. E, bom, só por ter chegado de viagem, eu já ia ficar 15 dias, né, isolada de qualquer forma. E, cara, é tenso, porque uma das questões do desmame pra mim era justamente essa, de estar aberta emocionalmente, conhecer pessoas novas, querer sair, querer transar, querer sexo casual de novo, querer, sabe, coisas que eu não tava muito aberta no período de puerpério e ainda me reconstruindo, quando reconstruindo uma rotina depois que já tava meio que acabando o puerpério, mas ela ainda não tava super independente de mim e tal. E aí com o desmame foi esse grito de liberdade, assim, nossa, meu, voltei à vida, sou eu de novo, meu, vou transar, vou sair, quarentena. Nossa. Foi foda porque é bem tenso, né? Você se abre e tá aí, puff. Então, esse negócio é bastante complicado. E aí, apesar de ter todas essas questões que a gente compartilhou até agora, que a gente falou até agora, que não são questões tão pesadas, mas também não são questões tão leves, né? Algumas delas em especial. Tem uma questão bastante premente, assim, bastante importante que eu queria abordar, que é um pouco essa tentação de furar a quarentena, quem pode estar em quarentena, que é essa coisa de tipo assim, não, e se a gente tomar 5 banhos e tipo colocar um plástico em volta e ficar lá e vai não sei o que, e eu vi, né, pessoas usando o contexto de não monogamia e o contexto até assim falando de saúde mental e tal, para falar que tudo bem, que era importante, que não era uma coisa tão horrível assim ter recebido a visita, né, de uma namorada que não morava na mesma casa que tava todo mundo quarentenando e tal. E aí é fogo, porque como é, tipo assim, a pessoa fazer a visita, você pode até querer se proteger e falar, bom, eu vou me proteger, então a pessoa vai fazer o teste, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que, cara, só de transitar, tá ali, enfim, tá circulando no espaço e tal, essa pessoa também tá expondo outras pessoas, né? Os funcionários do prédio, do condomínio, quem usa o mesmo elevador, quem, enfim. Então, o negócio é complexo. Eu até escrevi um post no meu Facebook, foi no dia 8 de abril que eu escrevi sobre isso. Fez um pouco de caos, assim, mas eu vou ler aqui pra vocês. Eu disse o seguinte, na ocasião: pessoas muito inteligentes e muito bem instruídas estão relativizando a quarentena ao pensar sobre a manutenção de múltiplas relações, especialmente diante da recomendação de só transar com quem mora junto, né, no sentido de não ter gente circulando para transar. Política de isolamento social trabalha com o fato de que quanto menos gente circulando, mais lentamente a doença se propaga. Não é para cada um se proteger em casa que elas existem, mas para que cada um proteja o coletivo. Por isso, deveria ser básico entender que quando mora junto, se alguém se infectar, é dado que todo mundo tenha contato com o vírus e que, por isso, recomendações como beijar e transar com quem já mora com você são necessárias e não são uma questão moral. Se uma pessoa mora com você e pega o vírus, mesmo que você não transe com ela, você vai ter contato com o vírus. Esse tipo de recomendação é algo como: ninguém vai ficar sem transar estando do lado de alguém com quem já transa, então transa só com essa pessoa temporariamente para reduzir o risco. Isso evita, assim, a circulação mais intensa do vírus. Ah, abre aspas. Ah, mas a gente pode pegar o vírus indo no mercado, então podemos escolher entre isso ou ver o crush de vez em quando, cada um sabe o risco que quer correr. Fecha aspas. Na verdade, não podemos escolher, porque a gente precisa comer, senão morre, então vai ter que ir no mercado de toda forma. Escolher ver os crush que não moram junto nesse momento é aumentar o risco, é incluir uma nova situação de risco no cardápio do caldo de corona. É escolher colocar todo mundo em risco, mesmo quem não mora com você, porque é uma pessoa a mais circulando, passando pela portaria ou área comum do condomínio prédio, dela e seu, comendo sua comida, e portanto você terá que ir no mercado mais cedo, enfim. É mais uma pessoa que pode falar, ainda que sem querer, num ambiente compartilhado e deixa vírus por lá. Ou pegar de lá se alguém vacilar e passar do lado dela contra o vento gravando mensagem de WhatsApp. A limpeza de superfícies e outros cuidados reduzem, mas não eliminam a transmissão. É bom lembrar. Abre aspas. Ah, mas não é justo com a pessoa que me relaciona e não mora comigo. Ela vai ficar preterida pela que mora só porque não moramos juntos. Fecha aspas. Vai. Paciência. A vida não é justa, e muito menos a morte. Não é uma questão de justiça, mas de solidariedade para além do próprio umbigo. Vai ser difícil para quem vive relações não mono? Vai. E para quem vive monogamia também. E se não for pelas relações, vai ser difícil, porque tem filho, porque não pode ficar em casa, porque perdeu o emprego. Não adianta enchermos a boca para falar de novas relações, de ética do cuidado, de solidariedade, de anarquismo, socialismo, anticapitalismo, de horizontalidade, autogestão, e não sermos capazes de entender que o nosso desejo pode ser confrontado com necessidades coletivas mais urgentes. E nesses casos, ele simplesmente precisa ser vivido como desejo, frustração, fantasia, sem ser realizado. E que é uma merda, sim, mas é assim. E que a gente vai sobreviver sem ver os crush e outras relações por algum tempo. E que algumas relações podem acabar nesse contexto e por causa dele. Mas que isso não pode ser motivo, se estamos falando em ética, para colocar a vida das pessoas e a coletividade em risco. Recusar esse entendimento é cair feito patinho contra as próprias palavras de ordem, no mito liberal de individualidade e liberdade. Só que esse mito, como outros, pode ser letal. Bom, esse foi o post que eu escrevi no dia 8 de abril sobre essa questão, né? Então, é uma questão muito importante, porque é muito tentador, né, cair nesse discurso e acreditar que tudo bem e tudo mais. Mas a gente está esquecendo uma parte importante do jogo, né? Que é, nós aqui no Brasil estamos num contexto em que nada está garantindo ou forçando as pessoas a ficarem em casa, muito pelo contrário. E o que isso significa é que nós só temos a nós mesmos, é o nosso próprio senso de ética, como reguladores disso, né, da quarentena. Quer dizer, existem algumas poucas medidas liberando alguns trabalhadores, mas sem pagar, todo mundo com salário reduzido. Tá muito difícil essa situação, né? E o fato de que essa situação esteja muito difícil, nesse contexto que a gente está vivendo aqui no Brasil, faz com que o nosso senso de ética, o nosso senso de coletividade, de ficar em casa e tal, é justamente o que vai prevalecer. É justamente a única coisa que pode salvar algumas pessoas, né? Não tantas quanto poderia se tivesse toda uma estrutura por trás disso. Então, é bem complicado. É bem complicado, sabe? E, bem, até aqui era isso que eu queria comentar um pouquinho com vocês. Eu gostaria de saber se vocês têm mais causos, né? Mais causos, mais perguntas e etc. Enquanto vocês mandam... Ah, chegou um áudio. Chegou uma pergunta de áudio aqui. Vamos tocar uma pergunta de áudio. Olá a todas, a todos e a todas. Diego Marques aqui da Sens. Como sempre, participando dos programas da Marília, metendo o bedelho. Acho que eu vou fazer até uma vinhetinha pra mim. Tô brincando. É que eu sou intrometido mesmo, sou desses. Mas, na realidade, a Marília propôs uma pergunta. Como está sendo viver na monogamia nesse contexto de quarentena pra vocês? Pra eu responder essa pergunta, eu vou ter que fazer um pequeno desabafo. Desculpa se eu me alongar. Nos últimos anos, eu desenvolvi uma dependência química já há muitos anos. E foi com opioides, a pior droga que uma pessoa pode se viciar. E hoje eu digo sem moralismo, mas com toda certeza. Eu passei a substituir minhas relações amorosas, isso segundo o meu terapeuta, minhas relações amorosas e sentimentais, pelos opioides. Então há muitos anos que eu, tipo, meio que pausei minha vida sentimental e amorosa. Como ele sempre especificou, ou eu tava trabalhando como um louco, ou eu tava muito louco. E além disso, a minha quarentena começou 3 semanas antes, porque foi o tempo que eu falei que eu comerei com o meu terapeuta, by the way, saudades do Dr. Nilmar, e minha psiquiatra de que eu ia parar 3 semanas antes. E eu parei, eu cumpri o combinado e logo em seguida entrou a quarentena e ferrou com tudo. Mas a questão é, a minha vida de não monogamia ou até de monogamia nesse contexto de quarentena tá sendo igual como era antes. Tipo, X, entendeu? Eu substituí uma coisa pela outra. Eu até falo disso abertamente pra se alguém tiver problemas com isso e quiser ajuda, talvez possa me procurar. Mas respondendo a pergunta, não tá sendo muito diferente. Tipo isso, eu vou me descobrir agora aos 39 anos, não tô com a menor pressa e eu espero que volte a terapia, que a quarentena acabe, para que meu terapeuta consiga detectar por que eu não tenho pressa nenhuma em voltar a me relacionar com pessoas. Não monogamicamente, monogamicamente, da maneira como for. De qualquer forma, beijos para todas, para todos e para todas. Obrigada pela contribuição, Diego. É, de fato, existem pessoas que não, por vários motivos, né? No seu caso você está falando de uma questão de dependência química, mas por vários motivos existem pessoas que não, simplesmente não querem se relacionar e não estão sentindo isso como um problema, né? Então, realmente, acho que faz parte também, né, do caldo aí de possibilidades de vivência disso. Tem uma pessoa me pedindo pra mandar DM aqui no Twitter pra contar a história. Só respondendo aqui no Twitter, lembrando que vocês podem me mandar perguntas pelo meu Twitter, @MariliaMoscou, ok? Junto com o chat da Sense e o nosso grupo do Telegram. Tá aí, diante de tudo isso... Ih, tinha uma outra coisa que eu ia falar. Eu esqueci. Então, nós vamos com mais uma música, enquanto estamos coletando mais causos e questões ligadas à relação entre pandemia e não monogamia e como isso está sendo vivido e tudo mais. E a música é pra gente lembrar que a vida não é em cor de rosa, não é mesmo? Vamos lá. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, nous sommes fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui... Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. essa foi a clássica La Vie en Rose com Edith Piaf. Eu fiz no dia 8, logo antes do programa, enfim, da data original para qual esse programa estava marcado, um postzinho no Facebook perguntando para as pessoas quais as dificuldades que elas estavam enfrentando, né, nessa questão de não monogamia na quarentena e tudo mais. E tem algumas coisas bastante interessantes que apareceram lá que eu gostaria de ler para vocês. Daniele contou nos comentários desse post que ela está com 2 parceiros desempregados. Há mais conflitos. Houve uma mudança na dinâmica onde eles precisam interagir. Eles não se conheciam. Lidar com suas frustrações e adaptação de rotina é um trabalho emocional pesado. Menos sexo, sem jantares românticos em restaurantes legais. Contudo, acho que emocionalmente estamos mais conectados e dialogando melhor. Há menos distrações com o mundo e há um toque melhor, um sexo mais intenso, uma conexão mais orgânica. Eu estou me sentindo mais amada. Não é interessante? Quer dizer, acho que por uma questão aí de sobrevivência também, as pessoas talvez estejam cuidando com um pouco mais de atenção das relações, né? É, nesses casos de relações saudáveis, né? Não digo de relações abusivas e de violência doméstica, porque isso também acontece em relações não monogâmicas e está particularmente pesado no contexto da pandemia. Podemos, inclusive, fazer um programa só sobre isso e trazer como convidada a Bia Ascioli Lins, que é uma querida e toparia com certeza falar com a gente sobre esse tema, se vocês acharem que é bacana, eu acho, né? Tem também uma contribuição aqui da Kênia, que disse: não mudou muito, mas rolou um aporte de frustração. A verdade é que o dia a dia nunca me deixou me relacionar de forma intensa com mais de uma pessoa. Tem sido um aprendizado grande sobre mim mesma e minhas relações, já que o isolamento escancarou, pelo menos para mim, os padrões relacionais nucleares, hierárquicos e, assim, bem monogâmicos que eu e as pessoas com quem me relaciono vivemos. Uau! É, acho que isso também... também é algo que eu vi mais de uma pessoa, não só a Kênia, comentando, de questionar as próprias relações, os princípios de organização dessas relações, de organização emocional e tal, porque justamente colocadas nessa situação, as coisas são escancaradas, né? E, poxa, isso é bastante interessante. E a Rafa Martinelli conta também nesse mesmo post o seguinte, ela diz: ter optado por uma vida não monogâmica e sem hipocrisias, não ter encontrado ninguém para bancar isso seriamente comigo e agora estar completamente sozinha na quarentena e tendo umas bolsas de pensamento do tipo: a culpa é sua, deveria ter aceitado aquele pedido de casamento com aquela pessoa legal, grande bosta essa sua ética de vida, olha onde ela te trouxe. Isso é fogo. A gente pode gravar até um programa mentalmente sobre a solidão das pessoas no mono, né? De como às vezes é sim bastante difícil conseguir estabelecer relações, conhecer pessoas interessadas em se relacionar nesses mesmos moldes, né? Então essa é uma questão que faz Desculpa, gente, eu li uma coisa aqui que me tirou a atenção um pouquinho. Eu queria saber das pessoas que me mandaram no Twitter se elas topam que eu leia, ainda que anônimo, o que elas me mandaram por DM. As pessoas que me mandaram DM, me respondam aí na DM, por favor, se é que vocês estão ouvindo. Então, vamos lá. Ah, temos mais um áudio. Um áudio de Eric. Eu gosto muito mais de escrever, só que eu vou mandar áudio porque você pediu, Marília. Uma coisa que eu fico pensando bastante aqui durante os dias dessa quarentena é na questão das oportunidades que isso pode me gerar, né? E aí, pensando nas minhas relações, né? Na que eu tenho com a minha família, na que eu tenho com os amigos, na que eu ainda não tenho amorosamente com outras pessoas. Eu fico pensando como eu posso aprender com tudo isso, né? E o que mais me vem na cabeça, na verdade, é essa oportunidade de eu me tornar especialista aí na vivência que eu tô tendo com a minha família, né? De estar com eles em casa. Especialista tal qual um estudante da pós-graduação que respira a tese dele, toma banho pensando na tese, dorme pensando na tese, trabalha na tese o dia inteiro. Assim, eu tô, em particular, meio que estudando a minha própria relação com a minha família, né? E aí eu imagino que isso é uma oportunidade para todo mundo que tá com outras pessoas. Ou mesmo que tá sozinho, né? Estudando a relação consigo mesmo e com a própria solidão. É praticamente uma etnografia, né? Assim, da própria família, de certa forma. Estar lá e observar, né? Observar essas coisas desse lugar privilegiado, de certa forma. Isso, vamos lembrar, né, gente? Nos casos em que tá tudo bem, porque tem casos em que não dá vontade de estudar muito, não, quando não tá tudo bem. E o foda, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que o foda é que, nesse contexto de quarentena, pela convivência e pela limitação da convivência, tá muito difícil a gente manter as coisas leves, né? Eu não sei vocês, em relação à monogamia, como vocês se sentem. Vocês que estão me ouvindo, mas eu tenho uma questão muito séria na minha vida, assim, com as relações monogâmicas, coisa que eu sentia muito quando me relacionava monogamicamente e tal, que era essa sensação de que a pessoa não tá lá porque ela quer. Ela não tá do seu lado fazendo algo junto e sendo sua companhia porque ela quer. É porque você é a única opção. É porque só pode ser com você. Eu odeio essa sensação, eu detesto essa sensação, eu acho horrível e eu acho horrível que seja assim. E no caso da pandemia, isso é forçosamente a realidade para muita gente. E isso também cria um desgaste, né? Você queria estar fazendo certas coisas com uma outra pessoa, você queria ir, você tá lá com aquela pessoa, então meio que é aquilo, e isso pode ser bastante pesado, sabe? Pode ser bastante pesado para uma relação, para as pessoas e tal. Então, isso é bem complicado, sim. Então, é importante a gente retomar isso. Tem mais um caso aqui, anônimo. Nesse período de quarentena, eu e a Crush acabamos decidindo converter o relacionamento em namoro, porque estava difícil explicar a saudade de outro jeito. Depois criamos um grupo de zap com a gente e os boy. Ela também é casada com um homem e tem filha. Para começar uma aproximação que acabou virando um grupo de putaria. Agora os planos são para todo mundo se pegar junto quando a putaria voltar a ser possível. Mas live já rolou. Olha só! Pessoas muito. Como que a gente pode dizer isso? Pessoas muito resourceful, como eu falar isso em português? Desculpa, criativas, né? Assim, muito criativas para resolver esse problema. Eu nem tinha pensado em fazer, tipo, uma videochamada de sexo ou fazer isso com. Olha, eu sou muito antiga, muito senhorinha, eu que não consigo pensar nisso. No Twitter temos aqui também uma contribuição da Gabi, arroba Lua em Aquário. Sigam, aliás, a Gabi, arroba Lua em Aquário, que ela é maravilhosa e vocês vão adorar o perfil dela, que é uma pessoa que vive na monogamia e é bissexual também. Diz ela, não é caso, mas reflexão, queria saber como as pessoas não monogâmicas se sentem nesse contexto de não poder praticar. Muitos estão exclusivos com seus parceiros e outros estão sozinhos. Para mim, às vezes, fica estranho. Parece uma parte da minha vida que não existe mais, sabe? Porque as prioridades mudaram. Eu não falo, leio ou penso tanto sobre isso como antes. Às vezes dá uma sensação de insegurança do futuro até nisso. É algo que representa muita coisa para mim. E assim como todo o resto, virou um grande ponto de interrogação. Concordo, concordo completamente. Acho que a colocação é super pertinente e tem a ver um pouco com aquilo que eu estava dizendo, de como ter múltiplas relações é também uma forma de se expressar e de se colocar no mundo para muitas pessoas, e tem a ver com o que a gente entende que a gente é. Então, isso também está sendo questionado, isso também está sendo desconstruído, isso também está aparecendo, sabe? Então, é bem, bem complexo aqui. E eu tenho aqui mais um áudio com uma voz feminina dessa vez, de Mariana. Vamos ouvir. Olá, boa noite. Meu nome é Mariana. E falando um pouco sobre quarentena, eu e o meu companheiro, a gente, um dos meus companheiros, né? A gente decidiu passar junto a quarentena, porque era essa situação. Ou a gente ficava junto 24 horas quarentenado, ou era aquilo de não saber quando se via novamente. E morar junto não era uma novidade para nós dois. Nós já vivemos juntos um tempo, uns meses atrás, durante um tempo. Só que agora, enfim, né, outra perspectiva, é bem diferente. Ter que ficar isolado numa casa com uma pessoa ou com mais de uma, tem vários atravessamentos, né? Eu tenho outro relacionamento, mas é um namoro que ele funciona bastante à distância, assim, é uma relação praticamente à distância, porque ele não mora aqui, ele mora na Espanha. Então essa logística de mensagens e chamadas, videochamadas, era algo comum, assim, com essa outra relação. Porém, com meu companheiro, que eu tô quarentenada, é mais complicado, porque não tem como sair de casa, não tem como ver amigos, não tem como ter encontros. E acho que um outro fator importante também é os nossos sentimentos, ou como que cada pessoa tá lidando nesse contexto, né, de quarentena, de coronavírus. Porque as expectativas, as pressões, as frustrações são diferentes, né? E tu ter que lidar com esse turbilhão de emoções, sentimentos, preso em casa, é bem complicado, assim. Teve momentos que o meu companheiro demandava muito de mim, demandava muita atenção, demandava muito afeto, e eu tava passando por um outro processo, assim, de aceitação dessa realidade, e eu não conseguia entregar da forma que ele tava necessitando, assim. Então, é um período bem complicado e que parece que necessita mais do que nunca o diálogo, né? Para que a gente consiga se entender e tentar levar da forma mais saudável possível esse momento dentro das nossas relações. Mariana, obrigada pela contribuição. Achei super sensata, super interessante. E eu acho que é exatamente por aí mesmo. Acho que até o áudio da Mariana, não sei se vocês que estão ouvindo também acharam, mas parece que resumiu um monte de coisas que a gente estava falando o programa inteiro, né? Achei que isso foi bem, bem interessante, assim, nesse caso. Então, bom. Gostaria, na verdade, fiquei pensando até aqui, gostaria até de encerrar com o áudio da Mariana, porque o áudio da Mariana foi tão na mosca, assim, com as questões que a gente está vivendo e que extrapolam o que são as próprias relações, porque as relações também são o lugar, o espaço que a gente encontra para cuidar emocionalmente um do outro e para se sentir cuidado emocionalmente, não é mesmo? Então, o que acontece é que, bom, se a gente está com isso limitado, nós que vivemos não monogamia sabemos muito bem que quando a gente tem múltiplas relações, muitas vezes é mais leve para todo mundo lidar com esse emocional um do outro. E agora que isso fica limitado, certamente também estamos sentindo esse peso. E não é simples, né? Sem contar Esse PQ, esse peso emocional, ele muitas vezes ele está ligado a questões de sobrevivência, né? E as estratégias de sobrevivência também. Então, uma coisa é a gente pensar estratégias de sobrevivência, de levantar grana, de resolver problemas concretos, de ter o que comer com uma pessoa. Com uma pessoa só, isso é um peso gigante. Outra coisa é se tiver recursos de um coletivo, de uma rede e tudo mais. Então, isso é muito importante. E aí, para fechar, em cima disso que a Mariana falou, eu vou trazer a questão concreta de que é quem vive na monogamia e tem filhos. Na verdade, qualquer pessoa que está quarentenada com filhos em casa está à beira da loucura. Eu, inclusive, é muito pesado. E o contexto de quarentena mostra pra gente de maneira muito, mas muito, muito evidente que o modelo dois adultos cuidando de uma criança não funciona. Não funciona. Precisa de mais gente. E normalmente, mesmo uma família monogâmica tradicional, tem mais gente envolvida no cuidado da criança. Tem família, tem avós, às vezes tem babá, tem escola, tem curso de natação, tem, enfim. Isso, esses todos são outros espaços de cuidado compartilhado. E isso, a gente está vendo na prática que isso tudo torna mais leve a tarefa, né? E quando a gente vive na monogamia e tem essa expectativa de construir essas relações que também são relações de cuidado com as crianças comuns, é uma grande frustração não poder fazer isso. E é uma grande frustração ficar, para mim tem sido uma grande frustração ficar nesse modelinho de dois adultos cuidando de uma criança no qual eu nunca pedi para estar. Certo? Então é sim um negócio bastante chato. E bastante frustrante. Mas ao mesmo tempo, é a única chance que a gente tem de sair disso, é passar por esse chato, é passar por esse frustrante, né? E com alguma sorte, foi mal aí o meu WhatsApp, esqueci de silenciar. Enfim, com alguma sorte a gente vai conseguir se articular de maneira a conseguir apoio e estrutura para fazer isso em algum momento. Porque do jeito que tá, nós só podemos contar conosco mesmos. E é por isso também que tudo isso é tão pesado, porque se tivesse um pouco de estrutura, né, política, econômica, etc., voltada para combater essa pandemia em primeiro lugar, e não o lucro em primeiro lugar, isso certamente estaria também mais leve para todo mundo, né? Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Eu gostaria de fazer um convite para vocês que estão me ouvindo para escutarem o nosso programa na sexta-feira que vem. Na sexta-feira que vem nós teremos um tema e convidadas especialíssimas, especialíssimas. Nós vamos discutir sobre racismo, antirracismo e não monogamia. Ou melhor, como pensar uma não monogamia que seja antirracista. Terei comigo no programa Nana Miranda, que é ativista não mono e negra, e Luísa Braga, também, que já esteve comigo em outros problemas. Este, caros e caras, foi o Libre. Até semana que vem.